her name. She said her name was Maybe. Well, she walked up to me and she asked me to chance. I said I am looking for some wild romance. She gave me a wink. She said I should think about it, maybe. She said, what you got, baby's what I need. Your kind of love got me on my knees. I'm so tired. What you got. Thank you. We may be human, but we're still animals. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a músicas que têm no seu título Dance, Dancing e Dancer. E vamos iniciar com uma sequência dedicada a três vozes femininas. E para iniciar esta sequência, temos um dos nomes mais clássicos das vozes femininas do hard rock. Estou a falar-vos de Lita Ford. Para vocês, Lita Ford, Dancing on the Edge. Deeper in hell, the devil's laughing at You can't face the day, kinda dead inside. Down again from your ego, high and mighty. Where illusion plays in between the lies, and you can look so vain with your snakeskin eyes. And ethotizing, moralizing to survive. Oh, oh, oh. Lita Ford, ficamos com a voz de Keiko Terada enquanto vocalista da Shoya, da banda japonesa Shoya, e ficamos com a música Life is Dancing. E terminamos esta primeira sequência com um nome clássico dos anos 70. Terminamos com Suzy 4 e a música Dancing in the Wind. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos nos anos 70. Para iniciar esta sequência, temos uma das bandas que eu chamo da tríade do glam rock dos anos 70. Temos os T-Rex. Para vocês, T-Rex Cosmic Dance. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strength to dance so late. Is it strength to dance so late? Oh, oh, oh. I dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Strange to dance so soon. I dance myself into the tomb. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Oh, oh, oh, oh. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb, and then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself out of the womb. We'll be right back. se iniciamos esta sequência com os T-Rex, um dos nomes da tríade do glam rock dos anos 70, continuamos com dois nomes da tríade do hard rock heavy metal dos anos 60 e 70. Após T-Rex, ficamos com Led Zeppelin, Dancing Days, e terminamos esta sequência com Deep Purple, Smooth Dancer. E vamos agora para uma nova sequência e vamos entrar no hard rock mais oitentista, num hard rock mais dos anos 80. E para iniciar esta sequência temos os White Cross. Para vocês, White Cross, Dancing in Heaven. Come on.

estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após White Cross, ficamos com os norte-americanos Steelheart e a música Dancing in the Fire. E terminamos esta sequência com os Satrucks e a música Dancing in the Rain. E vamos agora para uma nova sequência. E na próxima sequência vamos ter três músicas lançadas nos últimos dois anos. E para iniciar, temos uma estreia absoluta no nosso Riff Service. Temos norte-americanos Hegira, que em 2016 lançam o álbum The Path Back Home. Para vocês, Hegira, Dancing on Thin Ice. Where I hide, a light life so stark reveals not in the dark. This cold and empty place you left inside. Though apart, you linger in my heart. Every memory remains so true. Days, who I'll remember. dancing on nails. Ficamos com os britânicos We Are Harlot e a música Dancing on Nails. Esta música foi lançada o ano passado no álbum We Are Harlot. E terminamos esta sequência com os clássicos The Cult e a música Dance the Night. Música lançada no álbum Hidden City, álbum lançado em 2016. E vamos agora acalmar um pouco a nossa emissão. Vamos ter uma sequência de 4 baladas e vamos iniciar com um nome clássico, vamos iniciar esta sequência de baladas com uma banda que é mestra a fazer baladas. Estou a falar-vos dos Mr. Big. Para vocês, Mr. Big, Dancing Right Into the Flame. Imagination takes me anywhere I want to go. lighting up the universe, living life for what it's worth. We took a chance. Do you remember when we used to sing? Shooting stars across the sky, a fire that would never die. It was everything. It was all that we wanted, and there was everything we need. We were gonna live forever, 'cause we believed. Do you remember when we used to play? We were right and we were wrong, dancing to a different song every day. We were gonna live forever. Is this our last chance? Is this our last try? Is this our last dance before we turn around and say goodbye? E nesta sequência de baladas, após Mr. Big, ficamos com os 101 South e a música Dancing Through the Night. Continuamos com outra banda mestra em fazer baladas. Continuamos com os Def Leppard e ficamos com a música Last Dance. E terminamos esta sequência de baladas com os Wall of Silence e a música Dancing on a Wing. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três nomes que são conhecidos para quase todos os fãs de hard rock ou hard rock melódico ou AOR, mas não são propriamente aquelas bandas de topo, aquelas bandas que toda a gente conhece. E vamos iniciar a sequência com os suíços China. Para vocês, China, Slow Dancing. There's a story they still tell about a woman in trouble and the secret she could tell. She was consumed with a darkie as she slipped out of her bed. Thank you. após China, ficamos com Danny Vaughan em carreira a solo e ficamos com a música Gandhi Dancers. E terminamos esta sequência com o Street Talk e a música Dancer in the Rain. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com bandas que quase todos os fãs de hard rock conhecem, apesar de não serem os nomes mais conhecidos por toda a gente. E vamos iniciar a próxima sequência com os King Cobra. Para vocês, King Cobra, Dancing with Desire. I've got to begin. We're Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após King Cobra, ficamos com a banda que Stephen Percy dos Rat formou em inícios dos anos 90. Ficamos com os Arcade e a música Dancing with the Angels. E terminamos esta sequência com os saudosos Badlands e a música Dancing on the Edge. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência dedicada a três bandas suecas. E vamos iniciá-la com Strat. Para vocês, Strat, Dancing on the Edge. Stranger, in between. I can still hear the sounds pumping low and mean. E após Threat, ficamos com os Bam Bam Boys, do vocalista Matty Alfonsetti, e ficamos com a música Dancing on the Top of the World. E terminamos esta sequência com o grande Thomas Wikström e a música Images Dancing. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar o nosso Riff Service com duas músicas ao vivo de duas bandas clássicas, e são duas músicas com o mesmo nome, Dance the Night Away. E vamos começar esta última sequência com os Europe. Para vocês, Europe, Dance the Night Away. Vamos, salutes de cara. Tuscan Hall. like this. I'm feeling Tokyo right, in the mood for romance. And I'm stepping out in my brand new shoes. And I'm looking at Kenosha with my bad new moves. Help me sing it to her. Esta última sequência foi a sequência Dance the Night Away. Iniciamos com os Europe e a música Dance the Night Away e terminamos com o clássico dos Van Halen, Dance the Night Away. Ambas em versões ao vivo. E é com Van Halen que me despeço hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a próxima semana estejam novamente aí desse lado. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! Taking on the someone I adore. Just Don't you dare deny me. Now walk those legs right over here. Give me what I'm dying for. One chance, one love. Hold me down and let me go. We can't go on just to run away. If we wait any longer, we will surely never get away. Oh, anything you want, we can make it happen. Stand up and turn around. Never let them shoot us. Somebody will let you in. One chance, one love, your chance to let me know. We can't go on just running away. If we stay any longer, we will surely never get away. Oh, oh, oh. Never. Oh, oh, oh. Never. We can't go on. Love ought to be. I want something that's open and strong.